J458, Rádio Globo, Rio de Janeiro, música, esporte, notícia. Ministro do Exército não é candidato à sucessão. 20:30, entra no espaço correspondente Globo, patrocínio Banco Nacional, o banco que está ao seu lado. Rio Niterói com previsão de tempo de céu claro, ocasionalmente nublado, pancadas de chuva...